Por um país de pedra e vento duro. Por um país de luz perfeita e clara. Pelo negro da terra e pelo branco do muro. Pelos rostos de silêncio e de paciência que a miséria longamente desenhou, renta aos ossos com toda a exatidão de um longo relatório irrecusável. E pelos rostos iguais ao sol e ao vento, e pela limpidez das tão amadas, palavras sempre ditas com paixão, pela cor e pelo peso das palavras, pelo concreto silêncio limpo das palavras, de onde se erguem as coisas nomeadas, pela nudez das palavras deslumbradas. Pedra, rio, vento, casa, pranto, dia, canto, alento, espaço, raiz e água, ó minha pátria e meu centro. Me dói a lua, me soluça o mar, e o exílio se inscreve em pleno tempo.